sobre o campo educativo, deixem-me dar-vos nota disto, o concurso ficou deserto. E o concurso ficou deserto por uma razão simples, porque os preços em relação a andam aí à volta de 30%. Eu fui contactado por duas empresas, antes do concurso estar a concluir, que me disseram, que me ligaram, disseram ao Presidente, o preço está muito baixo e nós não vamos concorrer porque nós não conseguimos fazer a obra por isto. E por isso, agora vamos ter que lançar o novo procedimento do centro escolar, do campo educativo, com mais dinheiro. Estamos hoje, tive uma reunião com os engenheiros e com a equipe técnica. Estamos ali a pensar lançar a obra com mais de 1,5 milhão de euros, o que fará com que estas obras ultrapassem largamente os 5,5 milhões e que se torne a escrever história, porque a Câmara Municipal, numa sessão, agora que já está dividida, como eu disse, mas que lança 7 milhões de euros de obra. Porque é que também não quisemos correr riscos? Estes projetos que têm, neste momento, candidaturas financeiras, se não tivermos uma maturidade nestas candidaturas e no lançamento delas, isto é, as verbas vão ser varridas, vão ser tiradas e são retiradas às câmaras municipais. E eu, como vocês sabem, o nosso projeto e a nossa candidatura do campus educativo tem, neste momento, naquilo que se chama o Pacto da Comunidade Intermunicipal, tem só 1 milhão de euros, quando é uma obra que já percebemos que irá para 6 milhões e tal. Porque estes 5 milhões ainda é sem equipamento. E estamos à espera também de algum dinheiro, se bem que houve um reforço de 15 milhões para esta, 15 milhões nesta verba na área da educação, também pensamos que vai haver mais um reforço de 10 milhões, para aqui 25 milhões e depois ainda outros municípios que não foram capazes de gastar o dinheiro. Isto é muito importante, a taxa de execução. A Câmara Municipal da Oliveira do Hospital está num processo e temos que, até amanhã, mostrar que temos todos os trabalhos executados e que temos as transferências feitas para as empresas. A Câmara Municipal foi obrigada a pagar adiantado o dinheiro. Foi preciso esta capacidade financeira, também a minha contabilidade fez aqui um bom trabalho. Por isso, aquilo que reflete estas alterações é em relação a 2021. É sinalizar algumas verbas de 2021.